Eita, doutor, que modão foi esse que o senhor botou aí? Agora até meu sorriso foi embora. Eita, doutor, o que é que eu faço agora? Meu coração que chora e eu na esperança de te ver. O que é que eu faço agora? Meu coração que chora, traz mais uma garrafa, bota essa cachaça que hoje eu vou beber, yeah, yeah. O que é que eu faço agora? Meu coração que chora, traz mais uma garrafa, bota essa cachaça que hoje eu vou beber, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. É melhor beber do que sofrer, perdi você. Chora e eu na esperança de te ver, yeah, yeah. O que é que eu faço agora? Meu coração que chora, traz mais uma garrafa, bota essa cachaça que hoje eu vou beber, yeah, yeah. O que é que eu faço agora? Meu coração que chora, traz mais uma garrafa, bota essa cachaça que hoje eu vou beber, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. É melhor beber do que sofrer, perdi você. Eita, doutor,